Antônio, muito bom dia. WebJet, WikiJet, Quebec. WikiJet, Quebec. Solicitação de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 5. Estou autorizado para o Quebec, reboque em cima da terra. posição de tráfego comboia 3601, bom dia, copiou 36? Convoente 360 autorizado via telefone de Luno 6, corda pistão 0, primeira cola direita, saída da L, lei da palha da bridge, controle 119 decimal 35, transponda 5145. Salvador, Oxalé 6251. Siga, Oxalé 6251, bom dia. Bom dia, autorização Guarulhos. Guarulhos, autorizado 360, primeiro aeroviário, Famos Zulu 10, na colada da pista 90, primeira curva direita, saída da L, leira palha da bridge, controle 1199 decimal 35, transporta 5144. Guarulhos, decolando da 10, da El, Leda, Gride, Topper Zulu 90, aciona 5144, pode continuar o diesel? 360, primeira curva direita. 360. Primeira curva direita, acionar para pushback acionar, Xené. Vai chamar para pushback acionar. Copiou que a primeira curva fazer decolagem direita? Ah, positivo, é a saída da El, né? Acho que não faz outra curva pro outro lado. Tá bom, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. 3601, para posicionamento, pelo 9. Obrigado, que se vai questionar, chama o táxi, tá? Chama o táxi, obrigado. Oi, de controle, vai vir aqui. Bilhete Quebec, finalizando na parte 5, bom dia para todos. Gente, graças, bom dia, bilhete Quebec. feedback da sua nave. Claro, você vai gastar mais impacto, já 25 horas. É, eu estou autorizado a reportar táxi, né? Doutor 3601. Prossiga. Por gentileza, possibilidade de entrar em contato com essa aérea, que a empresa está tentando, não consegue. E não tem ninguém para tirar o FIG pra gente aqui. Desde a hora que nós solicitamos o pushback, nós estamos prontos no 9. Chegam informados. Caso chegue, me avise, por gentileza. Com certeza, muito obrigado. Acabei de fazer contato com a Fred, você não viajava com ele. Grato. Táxi da Xanar 6251 está com 111 a bordo, 111, alterna Galeão com 4 horas de autonomia para o táxi. Xanar 6251 segue o TAN, reporte no ponto de espera, pronto, ajuste 1012. Vai seguir o TAN, Xanar 6251. Confirma, senhor, você está na posição ainda? 6251? Então, 360 na guarda, deixa eu passar a retaguarda, a gente querendo que o senhor puxe. Após o Avianca, me chama para o táxi. Para o táxi, isso mesmo. Boa. Então, 360, né? Pode, por gentileza, puxe. Agora eu venho passar a retaguarda, após me chama para o táxi. Na cauda do Oceané. Contagem seu táxi, 6251. Salvador, bom dia, o azul está pronto. Dia 4177, Vitória, autorizado nível 380. É o dia 350. Acordo da pista 0, primeira curva direita, saída da EL, lida após lida da Ildes, controle opera em 199 decimal 35, aproximada 5152. Então 380, Vitória, pela 350, para falar do 10 de Delta Eudes, 935. Correio 4177, me parou, pushback acionado. AB 749, autorizado 340, Guarulhos, uniforme Zulu 21, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída agora após agora Lefa, controle 1-9 decimal 35, transporta 5-1-5-7. Negativo, poderia repetir, por favor? Autorizado Guarulhos, 340, decola 1-0, primeira curva à direita, na Arguara Elétrica. Primeira aerovia 3121, aciona 557, controle 1935, leve 6749. Correto, repetindo para pushback e acionamento. Além de cola na 251, vento calmo, pito na 0. Além de cola na 1-0, na 251. Com 1-2-0, 1-0-4 a bordo, 4 horas, Rotana Galeão. 2601 no Pax Via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1012. Pax Via Índia, chama no ponto de espera da 1-0. 0 tá passando moto para a próxima. Salvador, o 3601, tá próximo ao ponto de da 109. Já simplesmente ali mantém 3601. Ali mantém 3601. Número 251, Aeroclass 38, chama controle, bom voo. 7, confirma 196? 1935. 935, chama 251, ao trabalho. Livre decolagem, vento calmo. Decolagem, dá 1-0, 3-6-0.